Lazer de chefe, elas ficam à vontade, ei, ei. Elas me olham cheia de maldade, ei. Quanto minha banca dispara e domina a cidade, ei. Lazer de chefe, elas ficam à vontade. Elas me olham cheia de maldade, enquanto minha banca dispara e domina a cidade. Passei por tudo sozinho, mano, provei do espinho. A vida não só deu carinho, mano, eu fiz tudo sozinho. Mano, eu fiz tudo sozinho. Mira, tira, erra, me critica nessa sua vida, merda. Ah, também puderam, pouco me fudendo pra sua opinião. Me fudendo com o psicológico delas. Tamo nos kit, beat, fish, donos dessa city. O mundo gira, então nunca desacredite. Tipo os cara que me ignoravam, a gente chama pra fit. É de lei, quem não faz, quer falar de quem fez. Não tenho que me sentir culpado com a falta de atitude de vocês, ok? Acho que sigo trabalhando em prol do mesmo de uma forma diferente, tipo a Katsuki. Se estão me invejando no começo, imagina no meu ápice. Paro tudo onde passo, sigo com luz nos meus passos. Tempo corre e voo alto, sempre os amigos do lado. Destaco o time, sigo destacado. Não sou mais sonhador de sonho louco, sou um louco de sonho realizado. Eu não preciso fazer média só pra ganhar mídia. Não preciso ganhar mídia pra fazer uma média. Não existe fórmula pra estourar no jogo. Se está que a gente vê a melhor estratégia. Meu time é de SB, mas também Botafogo. Minha vida não se resume em Wikipedia. Quero um poste e não se puxar pra rir das rimas piada desses bando de comédia. Lazer de chefe, mano, é só lazer. Estouro nas tecas estralando nos fones. Certo de fato é um fardo que as que me escolheram são tipo a Selena Gomez. Trampo, grana, mina, posa pra foto, muda de foto. Linha de soco não é suficiente pra bancar o que eu faço. Então se disputar nas linhas eu te soco. Avisa que é nós do comando. Made in Oz, sou pesadelo. Made in chinos, inimigo. Marca na pele meu selo. Fala um pouco menos que eu tô saturado. Fala mal de mim, mas eu tô faturando. Trap tá na tecla, eu tô te engolindo. E os que falam muito eu tô assassinando. Oh, na, na. É meu defeito querer mais do que eu preciso. Cê fala mal da minha gang, yeah. Mas no fundo tu quer colar comigo. Eu cometi um delito, yeah. Lá do oeste segue vivo. Mano, eu sei que eu consigo porque eu tô dando um baile nos meus inimigos. Agora eu passei trapista em Atlanta. Tô degustando a minha Fanta. Acompanhado da dama mais chique. Só Miami Beach me alcança. Miami Beach me alcança. Tô chique, né? Tô chique, né? Tô chique, né? Tô chique, né? Tô chique, né? Sem stress, não é assim que funciona. Baby, no flex, só flexiona. Só flexiona, só flexiona. Lazer de chefe, elas ficam à vontade, ei, ei. Elas me olham cheia de maldade, ei. Quanto minha banca dispara e domina a cidade, ei. Lazer de chefe, elas ficam à vontade. Elas me olham cheia de maldade, enquanto minha banca dispara e domina a cidade. Não adianta nada vir falando que é foda se no jogo não tomar de assalto, ei. Se autoafirmar não é só falar de si, é falar de si se afirmando no alto, ei. Bebê, eu tô de saída, ela fala que me ama. Pensei que ia bagunçar minha vida, no fim ela só bagunça minha cama. Vencendo, vencendo, agora eu entendo. Quando dava errado a culpa era toda minha, agora que tá dando certo ela continua sendo minha, minha, minha, minha. Querem, querem, querem meus méritos, yeah. Sem ter tido nenhum mérito. Minha guarda tá alta, minha guarda tá alta. Eu não vou me expor, guardando tudo que conquisto, enquanto eles só tão guardando rancor. Tô ciente, tô ciente, está contente, nunca quis dizer se contente. 9, 9, 6, fazendo tudo que cês não fez. Colecionando haters e colecionando ex. Fazendo em um minuto que cês não fizeram mês. Se eu quiser passar mensagem eu passo. Já fiz isso mais de uma vez. E até se eu quiser falar merda, eu falo merda. Com mais flow que vocês. Sem papo, MC frustrado, bando de arrombado. Cês não tão ligado, mas saber jogar seu jogão dom. Não estacionando meu hype, senão cê vai se multar igual seu som. Yo, ando meio louco, mano. Chape, não vejo mais nada. Ela vem fazer com doce, mano. E eu drop ela pelada. Esse problema, tá rouba na cena. Pick, George, Clooney. Jogando e fazendo negócios. Bruce, Wayne, Clooney. Logo, logo, Bugatti, Veyron. Em Beverly Hills, fazendo 1 milhão por som. E eu não tô falando de views. Esquizofrênico. Prefiro ser egocêntrico do que ser hipócrita. Pega todas contas hipócrita. Que eles não vão entender nada. Nada piada, a melhor jogada. E se ela foi seca contigo, cê não deixa ela molhada. Fala da gangue que ele é ser um de nós. Fala da gangue que ele é ser um de nós. Fala da gangue que ele é ser um de nós. Camisa 10, artilheiro decisivo, eu sou medinho.